Olá, amigos e amigas, queridos e queridas, que a gente conversa todo dia de manhã. Hoje eu decidi conversar com você à tarde para contar uma história e convidar você a pensar numa forma de, quem sabe, se envolver com a gente. Há muito tempo a gente decidiu se fixar como comunidade ali em Palmeira e a gente viveu ali alguns dos anos mais importantes da história da Casa da Videira. Ali não só a gente teve uma oportunidade imensa de servir pessoas, de lutar por justiça, de fazer diferença na vida de algumas pessoas, mas ali muitos jovens encontraram motivo para seguir em frente, deram uma guinada radical na sua vida. E por fim, eventualmente, a gente acabou virando uma comunidade. E essa comunidade, para não ficar separada e não ficar maluca e não ficar fechada em si mesmo, decidiu que a melhor maneira de não ficar em nenhuma postura idealista era dando um passo e abrindo a comunhão. Você que ouve a homilia todo dia foi, na verdade, a primeira pessoa, né, as primeiras pessoas que foram incluídas por esse gesto de não ter só para nós, mas de compartilhar aquilo que nós temos com os amigos, de praticar a hospitalidade, de dar um abraço, de dizer: olha, você é bem-vindo. Porque a gente entende que a Trindade, ela não é um triângulo com um Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo numa espécie de hierarquia rígida. Ela é muito mais parecida com aquilo que a Igreja Ortodoxa chama de pericoreses, né? De onde vem a palavra coreografia, uma ciranda em que o Pai, o Filho e o Espírito Santo dançam de mãos dadas, um olhando para o outro, muito alegres e completamente suficientes em si, formando aquilo que nós chamamos de Deus, num permanente giro de amor. Bom, Jesus é o lugar onde essa roda, essa ciranda se abre e convida cada um de nós para dançar junto com Deus. E foi muito legal quando esse grupo que você faz parte recebe essa homilia, e eu sei que alguns replicam para outros amigos, que replicam para outros amigos. Tudo isso aconteceu porque, com o dia que a minha filha criou esse grupo, para nós ali, para 9 pessoas, podemos ouvir as homilias quando a gente não estava junto. E qual não foi minha surpresa quando um dia eu descubro que umas 200 pessoas ouvem isso todo dia, e é uma surpresa. A gente foi expandindo, foi expandindo, foi vivendo, foi vivendo. E a gente entendeu que isso tinha que ser uma expansão ainda maior. A gente foi abrindo a nossa mesa, abrindo a nossa casa, abrindo a nossa vida, e mais pessoas e mais coisas concretas para muito além desse WhatsApp, né? Foi se abrindo. No fim das contas, a gente se viu envolvido num processo no qual a liturgia, né, que é o trabalho das pessoas, sendo tudo que a gente faz, fazendo com que a gente dedicasse tudo isso para também fazer isso junto com outras pessoas. E nesse processo a gente se viu surpreendido com o fato de que Deus nos estava chamando para fora de Palmeira. Primeiro a gente pensou que ia para perto de Campo Largo e tal, e até que a gente foi vendo que tinha uma outra coisa acontecendo. Um movimento de agricultura urbana começou a estourar aqui em Curitiba. E depois de um longo período de 8 meses de discernimento, oração, pensar, a gente entendeu que o nosso tempo em Palmeira chegava ao fim, o programa de um Porco Moura tinha concluído a sua função, o programa das cestas da comida relacional estava cumprindo a sua função e continua cumprindo, a gente conseguiu facilitar pessoas a terem até um projeto comercial com Ora Pro Nobis, que é um obis, no, Ora Pro Nobis, que é uma punk, né? E hoje nós temos um projeto relacional que a gente, no fim das contas, esteve envolvido com a escolha do local, pelo menos, e pela maneira como o Nuno, lá de Brasília, da Embrapa, acabou facilitando esse processo. A gente foi vendo que muita coisa legal estava acontecendo e que elas estavam se fechando, elas estavam dando seu fruto. E aí um outro fruto começou a surgir. Bom, então eu queria comunicar a vocês que, oficialmente, e vocês são o segundo grupo com quem eu estou falando isso. Alguns de vocês, inclusive, já sabem, porque receberam isso por carta e fazem parte de outro grupo. Nós oficialmente estamos deixando o município de Palmeira e nos deslocando de volta para Curitiba, onde a gente pretende começar um centro de referência em agricultura e pecuária urbana, onde a gente possa continuar servindo pessoas, hospedando pessoas. Para isso, surgiu a oportunidade que nós alugássemos um antigo mosteiro de carmelitas e ali fizéssemos a nossa base no bairro de Santa Felicidade. E nós colocamos um processo. A gente não tinha dinheiro para alugar esse lugar. É muito acima do que a gente podia. Mas como a gente já tinha um não, a gente não deixou com Mamon, o dinheiro, o rei de todas as coisas, dissesse não para a gente. A gente colocou ele de lado e falou: vamos ver como é que fica. E fizemos um processo em três etapas. A primeira etapa foi: vamos ver se a gente tem paz contra esse lugar. Vamos nos aproximar desse lugar. Nos aproximamos e efetivamente tivemos paz, depois de ver vários outros lugares. Depois vamos fazer uma negociação. E fizemos uma negociação dura com as irmãzinhas carmelitas, né? Oferecendo menos da metade do aluguel pedido, conversando. E aí, para nosso espanto, a negociação foi muito bem e foi aceita. E aí nós colocamos: bom, então vamos tentar levantar o recurso para poder pagar o aluguel durante esse ano. Se a gente conseguir, a gente aluga. Se a gente não conseguir, a gente vai chegar à conclusão de que aquele não de Mamon é concordado por Deus. Então é entre Deus e Mamon, eles que resolvam-se, né? E tá tudo bem. A gente já tinha o não mesmo. Então, sem ansiedade, nós temos esse espaço. Pois bem, nós estamos agora há 10 dias de ter que tomar uma decisão. E eu queria te fazer um convite. Alguns de vocês já estão comprometidos com a gente e eu agradeço. Alguns já falaram: olha, tamo junto. Mas eu queria te sugerir: se você achar que o que a gente faz vale a pena e que a gente deveria dar espaço, ou que se você sentir no seu coração, eu queria te convidar ao seguinte: nós estamos procurando pessoas que possam nos ajudar a fazer essa transição por um período de 12 meses. Isso quer dizer que a gente precisa levantar um valor em torno de 120 mil reais, que é o total que a gente vai gastar em 12 meses para poder estar nesse lugar, até que nós possamos andar com as próprias pernas e produzir esse valor com os nossos trabalhos, com os cursos, com os produtos, com as coisas que a gente tem para vender, que fazem a vida da própria comunidade funcionar. E nós estamos procurando parceiros. Se você tiver a fim de ser um desses parceiros, se você gostaria de colaborar com a gente, eu vou te sugerir o seguinte: nós temos um veículo para você contactar a gente, que é o e-mail secretariadavideira@gmail.com. secretariadavideira@gmail.com. Manda um e-mail para a gente dizendo assim: olha, eu gostaria de acompanhar vocês e colaborar com vocês por um ano. Ou: ó, eu gostaria de pegar o valor relativo a um ano e mandar para vocês. Ou: olha, eu não tenho condição de ajudar vocês de jeito nenhum, mas eu queria me comprometer em oração com vocês. Olha, eu acho que é legal o que vocês estão fazendo, segue em frente, não posso ajudar, mas estou bem. Mas se você pudesse, nós estamos procurando, como um sinal de Deus, se a gente conseguir, se você sentir no coração e se outras pessoas sentirem que a gente deve levantar esses recursos, ou se você sabe alguém que gostaria de investir nisso, ou de uma vez só, num volume maior, para que a gente possa fazer um fundo que nos mantenha nesse período de transição, depois a gente anda com as próprias pernas, ou alguém fala assim: ah, não posso dar de uma vez só, mas eu gostaria de, durante 12 meses, ser fiel e acompanhar vocês, gostaria de ser participante desse processo. Eu queria que você, te pedir um favor, manda um e-mail para a gente, ou responde aqui na lista: olha, estou com vocês, né? E manda no e-mail para você discreto, só assim: eu gostaria de ofertar por mês tanto, qualquer valor que você tenha na sua cabeça, ou gostaria de dar uma oferta maior, eu tenho aqui uma coisa separada que eu senti que Deus queria que fosse para isso. Sabe, o que você tiver afim. Ou então, Tudo bem, simplesmente eu vou te pedir uma coisa: ora pela gente, para que a gente não caia em armadilhas, para que a gente tenha sabedoria, para que a gente saiba fazer as coisas direito e para que a gente possa continuar servindo pessoas como comunidade, como grupo que se ama e ama outros. Que a gente não se feche em nós mesmos jamais, que a gente possa manter as relações e continuar espalhando uma boa notícia por aí. Tá bom? Então, eu quero que você fique bem claro, eu não estou te pedindo para ajudar nada, fazer nada, estou só falando assim: se você tiver a fim de estar com a gente nisso, a gente está procurando parceiros que nos facilitem esse período de transição de 12 meses. Se a gente conseguir, ao fim desses 10 dias aí, levantar o volume de recursos necessário, a gente vai bater o martelo e vai alugar aquele mosteiro e vai começar uma nova etapa em Curitiba. Com quem a gente tem caminhado e tido muitos sinais de que esse é o caminho mesmo. A gente levou 8 meses pensando, discernindo isso. Se não, nós vamos procurar outro lugar e vamos nos adaptar. O que é notícia que eu queria deixar claro para você: nós estamos deixando Palmeira, estamos indo para Curitiba. Se nós tivermos lugar para ir, nós iremos. Se nós não estivermos, nós iremos também. O nosso passo de fé não vai ser alugar um lugar para ver se a gente consegue pagar depois. Isso chama-se irresponsabilidade, isso não é fé. Isso é só ser irresponsável, contar com o dinheiro dos outros para fazer o que você quer fazer, ou forçar e manipular pessoas. O que a gente vai fazer vai ser exatamente isso. Se a gente tiver recursos, a gente aluga esse lugar. Se não, a gente vai vir para Curitiba e, olha, sinceramente, tem muita calçada para ser plantada por aí, tem muito lugar e a gente tem casa, a gente tem lugar onde se hospedar, a gente tem um monte de coisa que a gente pode fazer. O que está definido é que a nuvem se moveu. Deus mostrou a direção, nós não temos mais dúvida que a nossa direção é vir para Curitiba, e o motivo não foi nenhum problema que a gente tenha havido em Palmeira, ao contrário, nós tivemos uma excelente relação com os irmãos da Associação Menonita Beneficente, tivemos uma adorável relação com os agricultores, uma adorável relação com várias pessoas na cidade. O que acontece é que o nosso chamado é nessa direção e nós não vamos ficar acomodados, nós vamos seguir o chamado que Deus nos deu para servir outras pessoas, inovar, mostrar que outro mundo é possível, outro mundo é necessário e outro mundo está acontecendo desde que a gente se coloque nas mãos de Deus para fazer. Se você quiser estar com a gente, por favor, manda um e-mail, secretariadavideira@gmail.com, né? E aí você diz assim: ó, eu posso colaborar durante 12 meses com tanto, ou eu gostaria de colaborar uma vez com um volume maior, tanto. Ou então: irmão, eu não posso, amigo, não dá, mas, cara, vou orar por vocês, vou torcer por vocês, estou junto. Se você tiver uma ideia melhor também, a gente também está aceitando. A gente gosta mesmo é de seguir aquilo que Deus faz e não fazer nenhuma irresponsabilidade. Então, esse é meu convite para vocês. Que Deus abençoe, muito obrigado por ouvir a gente todo dia. Espero que esteja sendo bom para vocês. Por favor, ore pela gente, para que a gente não caia em armadilha, para que a gente não se desvie nem da direita nem para a esquerda, mas se mantenha fiel àquilo que Deus nos chamou. Um forte abraço, foi muito bom falar com vocês, Deus abençoe.